sentada daquela gostosa, gostosa. O boy é claro que eu lembro Patrícia da bochecha rosa. Ah, meteu louco e eu que fiz papel de bobo. Disse que no seu coração só tinha o meu lugar. Ela mentiu, bobo é nós que caiu. Apaixonei na safada, viciada em sentar. Chama ela que eu vou tacar. Ajunta nós dois e manda ela sentar.